O canal O Tarô Sem Fronteiras oferece O Som dos Arcanos, o seu canal de áudios sobre o tarô, ciências antigas e autoconhecimento. Apresentação: tarólogo Max Santos. Escute, sintonize, aprenda e cresça. Conheça o canal O Tarô Sem Fronteiras no YouTube. Inscreva-se e acesse conteúdos exclusivos. Olá, meus amados e minhas amadas. Espero que tenham um dia maravilhoso, com as graças do universo derramando sobre vocês. E com a permissão do Pai, é claro, pois nada acontece sem a permissão dele. Hoje vamos falar de um assunto bastante interessante, que diz respeito à responsabilidade de quem consulta o tarólogo ou o cartomante. Quando eu falo a palavra responsabilidade, muitas pessoas ficam já com receios, ou até medo, do que vem pela frente. Porque muitos entendem a palavra responsabilidade como a execução de uma tarefa além do que o ser humano consegue suportar. Essa palavra para muitos soa como superpoderes que a pessoa tem que usar, mas também que esses superpoderes a pessoa também tem a necessidade de sofrer, né? É como se fosse uma troca. Eu tenho superpoderes, mas por eu ter essa dádiva, eu tenho que sofrer as consequências desse poder. É isso. E assim as pessoas que pensam desse modo vão levando a vida, vendo a responsabilidade como algo penoso ou difícil. Por outro lado, existem pessoas que pensam diferente em relação ao termo responsabilidade. Há pessoas que pegam ou assumem responsabilidades e não veem o lado negativo delas. Apenas aceitam e seguem a vida numa boa. Você vê muito isso no local de trabalho. Pense comigo, vamos dar um exemplo. No ambiente de trabalho, quem tem mais chance de assumir uma responsabilidade? A responsabilidade de gerir uma equipe, gerenciar um projeto, uma empresa, etc. Temos muitas competências para ser avaliadas em um ambiente de trabalho. Mas uma das competências que eu considero a principal e a mais importante é o senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. Responsabilidade, lógico, no bom sentido, sem a sensação de medos ou receios, tá? Quando o líder promove alguém, acredito que o senso de responsabilidade é o principal. Porque a palavra responsabilidade é um termo muito amplo no ambiente de trabalho. Responsabilidade, para mim, no ambiente de trabalho, ele envolve várias competências ou áreas. Bom, e quais são essas competências ou áreas? É um empregado que sabe se comportar no ambiente de trabalho, que faz seu trabalho bem feito, evita fofocas, se veste bem, consegue resolver conflitos. É o funcionário que eu quero para gerir minha empresa. E se ele tem essa responsabilidade com o meu trabalho e várias competências, é uma indicação de que minha empresa vai ter uma boa saúde financeira, entendeu? Lógico, um bom profissional, ele vai dar resultados e esses resultados vai gerar lucro para minha empresa. E eu, como líder, se eu for indicar uma pessoa responsável, eu vou mostrar para os meus superiores a competência que eu tive para escolher, né, um funcionário responsável. E para promover alguém, eu observei que, como líder, que este empregado tem senso de responsabilidade em tudo que faz no trabalho. Entendendo o que eu estou falando? É por ser tão responsável que o empregado vai aceitar a promoção numa boa. Ele não, uma pessoa responsável no ambiente de trabalho, ele não vai ver um acúmulo de atividade no trabalho por ser promovido. Porque muitas pessoas, quando são promovidas, ela diz: poxa, fui promovido, mas eu vou ter uma responsabilidade muito grande. As pessoas que têm responsabilidade não pensam desse modo. Porque uma pessoa responsável, ela já faz isso naturalmente. Ela faz isso naturalmente. A pessoa que é responsável, ela não vê uma responsabilidade a mais como uma obrigação, como um trabalho que, árduo que eu tenho que executar e que eu tenho que ralar e que tenho que suar e o patrão tem que me humilhar. Ela não vê isso. Ela apenas aceita a atividade que o patrão exerce para ela e ela tenta fazer da melhor maneira possível. Isso também é um senso de responsabilidade. Lógico, pode ter um acúmulo de trabalho, mas ela sabe que esse acúmulo de trabalho foi por mérito dela, por consequência da responsabilidade dela, e por isso ela vai ganhar um pouco mais. Bom, digamos que o funcionário foi promovido pela responsabilidade que tinha. Então, o que pode acontecer após a promoção? Acontece muitas coisas, né, no ambiente de trabalho. Lógico, a carga de trabalho pode aumentar, ou o nível de estresse pode aumentar tudinho, mas uma pessoa responsável não vai deixar que esse nível de estresse ou essa carga de trabalho venha a abalar, né, a sua natureza de responsabilidade. Aí, lógico, o que acontece no ambiente de trabalho? Quando a pessoa é promovida, aí vai ter invejosos querendo derrubar essa pessoa. É, também vai ter pessoas querendo botar defeito no serviço da pessoa que foi promovida. E assim, uma pessoa que no meu trabalho que foi promovida tem muitas coisas negativas que envolvem, né? Vindo de outras pessoas que não está no gibi. Não está no gibi, outras pessoas começam a ficar com inveja, querendo derrubar a pessoa que foi promovida, mas isso aí é coisa que acontece no dia a dia, é uma coisa super natural da natureza humana. Quando o empregado ele é promovido e ele possa ter a ter mais responsabilidade no ambiente de trabalho, ele não se deixa ser atingido por invejosos, ele não se deixa atingir pelas fofocas. Tá? Uma pessoa que foi promovida pelo senso de responsabilidade, ela não se deixa se abalar pelo que os outros colegas de trabalho vão dizer. Por quê? Porque esse senso de responsabilidade, esse trabalho, esse zelo, isso já é dele. Ou ele teve isso naturalmente com ele, ou é inato a ele, ou ao longo dos anos de trabalho ele foi aprendendo a ser mais responsável, a ser mais atencioso. Então, qualquer inveja que vier de fora, isso não vai abalar ele de maneira alguma. Entende o que eu estou falando, o que é o senso de responsabilidade? Agora eu pergunto, o que que esse assunto responsabilidade tem a ver com tarô, né? Com uma consulta de tarô? Ora, tem tudo a ver, gente. Tudo a ver, porque responsabilidade não está só no meio do trabalho, está na sua vida, está na maneira que você pega seu carro, está do jeito que você se veste no ambiente de trabalho, está no, no, nas relações sociais, como você se comporta ao conhecer outras pessoas. Então, responsabilidade tem em todos os lugares. Temos responsabilidade em casa, responsabilidade com o marido, responsabilidade com os filhos, com as famílias. Em tudo se tem a responsabilidade, principalmente numa consulta com o tarólogo. E essa responsabilidade que você vai ter com a consulta com o tarólogo é uma responsabilidade não perante o tarólogo, mas sim sobre a sua vida. Por exemplo, consulente, se o consulente, a pessoa que consulta o tarólogo não quer ter responsabilidade ou deveres com a sua vida, então não faz sentido dela procurar um tarólogo. Por mais que procure outro profissional, como psicólogo, por exemplo, a pessoa só vai ter uma solução na vida quando tomar a responsabilidade de querer mudar. A partir do momento que ela assume a responsabilidade, ela toma as rédeas da sua vida numa consulta de tarô. Entendeu? Quando falei rédeas da sua vida, isso me fez lembrar a carta do carro, né? Que tem uma pessoa imponente em cima de uma carruagem sendo puxada por duas esfinges, né? Isso, quando se fala em rédeas da sua vida, me lembrei logo da carta do carro. Então, quando a pessoa procura um cartomante ou tarólogo, essa pessoa está procurando uma ajuda divina, uma luz para o seu problema, que em condições normais em que se encontra, não vê nenhuma solução. Mas o que acontece em uma mesa de tarô é que a pessoa informa o seu problema e as cartas mostram a solução. A partir do momento em que as cartas informam a solução dos problemas, a pessoa, o consulente que consulta as cartas, deve ter a responsabilidade de agir para resolver os problemas. As cartas deram resposta à hora. O que esperava? Que as cartas se levantassem da mesa e fossem resolver os problemas para você? As cartas já fizeram a parte dela, basta agora você ter a responsabilidade de fazer a sua parte. Eu vou contar uma situação que aconteceu em uma de minhas consultas, tá? Uma consulente pediu para saber sobre o relacionamento dela com o marido, que estava bastante abalado. Embaralhei as cartas, escolhi o jogo da Cruz Celta e distribuí as cartas na mesa. Resumidamente, o jogo dizia que havia uma possibilidade do marido dela abandonar a casa. Quando eu falo possibilidade do marido dela abandonar a casa, essa atitude do marido dela abandonar a casa ia depender das escolhas da consulente, ok? Então, o marido dessa pessoa é uma pessoa muito batalhadora, trabalhadora e responsável, tá? Ele tem a facilidade enorme de lidar com dinheiro. O dinheiro na mão dele chega muito fácil. Então, na coluna do jogo da Cruz Celta, a consulente tinha o receio de ficar sem condições financeiras para sustentar a casa, tá? Ela estava com receio de que o marido abandonasse a casa dela e que se o marido abandonasse a casa dela, lógico, como ela estava desempregada na época, ela tinha a possibilidade de não ter nenhum apoio financeiro. Seja lá como for, que ela está desempregada, então o que é que ia acontecer? Se o marido abandonasse ela iria voltar para a casa da mãe, com os filhos. Ela já tinha filhos. Inclusive filhos não desse casamento, de outros casamentos, tá? Então, continuando, na coluna do jogo da Cruz Celta, a consulente tinha o receio de ficar sem condições financeiras para sustentar a casa. E na mesma coluna do jogo apareceu a Cartas dos Amantes, ou seja, ela teria que tomar uma decisão em relação ao problema que estava acontecendo no casamento dela, que até o momento eu não sabia de que se tratava esse problema. Também não me interessa. A consulente fala se quiser, também não vou perguntar. Meu trabalho é só interpretar as cartas, tá? Eu li as cartas para ela recebeu as instruções e foi embora. Dias depois, ela entrou em contato comigo, dizendo que o marido dela tinha abandonado a casa. Isso estava previsto na carta, que o marido dela ia abandonar a casa. Isso era fato. Mas ela não assumiu a responsabilidade de evitar que isso acontecesse. E onde estava essa responsabilidade nas cartas? Estava mostrado nas cartas dos amantes, tá? A carta dos amantes indica sim amor, afeto, casamento, amizades, mas também indica a responsabilidade ou decisão, tá? Decisão, ele implica responsabilidade. É uma escolha em relação ao problema que ela estava passando. Se ela estava com problemas no relacionamento, ela poderia ter a decisão de contornar o problema e evitar que o marido saísse da casa dela. Mas você pode estar se perguntando, mas e a responsabilidade dele no relacionamento? Calma, eu vou explicar. No jogo da Cruz Celta, a carta número 7 diz respeito ao consulente, a pessoa que está consultando as cartas. É uma atitude do consulente em relação ao problema. Ou seja, a pessoa que consultou as cartas deveria tomar uma decisão, porque nessa posição da carta número 7 estava a carta dos amantes. Tá? Por isso que a responsabilidade era do consulente e não do marido para contornar a situação. A pessoa que custou a carta deveria tomar decisão, porque o 5 de moedas estava também no jogo presente, ou o 5 de pentáculos. E o 5 de moedas, né, ou pentáculos, ele representa também a crise financeira. E que, por sinal, estava na casa de número 9, que são os medos e temores do consulente. Quando eu perguntei a pessoa o que havia acontecido, depois que ela me informou que o casamento em crise com o marido dela já tinha acabado, né, que ele tinha saído de casa, então perguntei qual motivo. Eu posso saber qual motivo dele ter saído de casa? Então ela me informou, né, que o marido dela a amava demais e queria um filho com ela. E ela não queria ter esse filho com ele, porque já tinha três filhos de outros relacionamentos, entendeu? Eu não entrei muito em detalhes a respeito disso depois. Cada pessoa sabe o fardo que carrega e o sapato onde aperta. Mas o jogo de cartas previu ainda a saída do marido da casa dela, caso ela tomasse uma decisão errada. Mas a consulente decidiu fazer do jeito que ela quis, né? A consulente decidiu fazer do jeito dela, ela tomar a decisão. O marido, por consequência da decisão dela, deixou a casa. Ou talvez ela tenha colocado ele para fora de casa. Tá? Até essa parte desse detalhe eu não estou sabendo. A única coisa que eu sei do relacionamento dela foi que o marido dela tinha saído de casa. Mas que pode ser que ela tenha colocado o marido para fora de casa. Porque na carta também estava constando que ela tem um temperamento muito forte. No jogo mostrou que ela tem um temperamento muito forte. Então não entrei em detalhe a respeito disso, tá? Cada pessoa sabe o fardo que carrega e o sapato onde aperta. E aí é que entra a responsabilidade em um jogo de cartas, né? E lógico, o uso do livre-arbítrio. É bom deixar claro, gente, que nem tudo que aparece no jogo de cartas é destinado. Porque o que aparece no jogo de cartas são consequências, né, das nossas ações em relação ao mundo. Mas nem tudo que aparece no jogo de cartas é uma coisa já predestinada, tá? Nem todos os jogos são Nossa! Nem todos os jogos de cartas são predestinados. Entendeu? Tem horas que a gente usa o livre-arbítrio, mas tem horas que também o jogo dá uma certeza de uma ação que você cometeu. Por exemplo, se uma pessoa tiver, uma mulher, né, tiver andando no shopping e uma pessoa pisa no pé dela, ela comprou um sapato novo, por exemplo, vai passear toda bonita, chiquetosa, né? Está lá no shopping, aí chega uma mulher que não viu, está distraída, digitando um texto no celular, pisa no pé dela, no sapato dela, só aquele sapato de ouro, aquele sapato R$ 3 com salto lá em cima, que deixa a bolinha empinada. Então, a mulher quer tudo que acontece com ela, menos que alguém pise um sapato novo dessa mulher. E neste belo dia, ela vai ao shopping, dá uma passeada, e quando vê uma mulher distraída, digitando texto no celular, conversando lá no WhatsApp, pisa no pé dessa mulher, né? Com um sapato novo. A mulher pede desculpa, mas a mulher que deu uns R$ 300 no sapato, ela começa escolhendo para a mulher. A coisa esquenta. E logo essa mulher, né, com um sapato novo, dá uma tapa na mulher, né, que pediu desculpa ao pisar no pé dela. Dá uma tapa e começa a confusão. Então, qual é a consequência disso? Digamos que as duas vão para a delegacia, então, e essa mulher vai responder por agressão física. Mas qual é a consequência disso? Isso pode aparecer na carta, esse problema. Digamos que essa mulher que. Do sapatinho de cristal, né? Digamos. Ela vai na delegacia e a outra mulher presta uma queixa para ela e ela quer saber quais são as consequências. A gente sabe, né? A gente sabe quais são as consequências de uma agressão física, né? Pela lei a gente sabe. Isso aí pode estar mostrando na carta também. Então isso aí é o destino? Quem causou o destino? Foi a carta? Ou foi as ações da mulher? Entendeu onde eu quero chegar? Então muitas coisas não são predestinadas, são consequências. Se você for ver alguns vídeos meus no YouTube, a gente sabe que o tarô ele tem uma íntima relação com a psicologia de Jung, que a gente chama de psicologia junguiana. As cartas elas mostram um reflexo do nosso inconsciente. É o reflexo do nosso consciente. Quando você pega uma carta e demonstra lá, você não está se comunicando comigo, você está se comunicando consigo mesmo. A carta é um veículo entre você e o seu inconsciente ou subconsciente. É uma comunicação com você mesmo. Eu, como tarólogo, eu só vou pegar aquela carta e interpretar o que a carta está dizendo para você. Entendeu? Então, tem coisas na carta que podem ser predestinadas e outras que podem ser livre-arbítrio. No caso desse caso que eu passei para vocês, em relação a essa mulher que me consultou as cartas, em relação ao marido dela, ela tinha uma escolha, que era a carta dos amantes. Se ela, dependendo da decisão dela, o que ela dissesse, o marido poderia sair embora, podia ir embora de casa. Mas também, se ela fizesse por outro lado, eles poderiam até discutir, mas ele não sair de casa. E quem me garante que foi ela que botou ele para fora de casa? Já que ela tem um temperamento forte. Então, o jogo de cartas, ele tem um pouco de livre-arbítrio, mas também tem um pouco de predestinação. A carta previu que o marido dela ia sair de casa, mas deu a possibilidade dela de uma escolha. Um fato que me mostrou no jogo dela é que a última carta, a décima carta, que é a carta da conclusão do jogo da Cruz Celta, mostrava a carta da estrela. E essa carta da estrela, ele representa muito as esperanças, tá? As esperanças, a crença no, na a organização divina, a crença no destino. Ela representa muito isso. Então, o que foi que aconteceu? Após passar algumas semanas, eu tive notícia de que ela teria voltado para o marido. Mas se tiveram ou não filhos, eu não sei. Mas ela voltou. Então, daí a carta da conclusão, né? A carta da esperança. Então, talvez ela tenha retratado, né? Se foi ela que deu a decisão dele sair de casa, ela poderia ter se arrependido e ter conversado com ele. E ele, como bom homem, voltou para ela. Mas poderia que ele não voltasse. Poderia que ele chegasse para ela e disse: olha, não quero mais não, tá dando certo. Já é a segunda vez, não sei, que você me bota para fora de casa. Não quero estar contigo não, mas não. Não quero mais não. Tchau, acabou-se. A carta da estrela foi a esperança dela. Se ela colocou ele para fora de casa, então ele, como a amava muito, aceitou que voltasse para casa. E eu soube que hoje eles estão juntos. Mas a questão é: isso poderia ter evitado se a consulente tomasse a responsabilidade de tomar uma decisão sabiamente. Pois quem colocou um homem para fora de casa, provavelmente foi a própria consulente, pelo temperamento forte dela. Se esse homem tivesse a decisão de não voltar mais, ela poderia ter passado a necessidade, conforme tinha indicado na carta 5 de Pentáculos, 5 de Moedas. Se for parar para falar de problemas no relacionamento de vários casais, tem coisas muito, muito mais graves para se tomar a decisão de se separarem do que uma falta de diálogo. Uma traição no relacionamento é motivo para separar, mas uma falta de diálogo, porque a mulher não quer engravidar e por causa disso chega uma discussão de sair os dois para fora de casa. É como está dizendo, não sei em detalhes, mas poderia ter sido até uma agressão física, ou dela contra ele ou dele contra ela, nesse momento. A gente não sabe. Mas se foi isso só que aconteceu, só porque a mulher não quis engravidar e botou o homem para fora de casa por causa disso, isso é uma coisa muito mínima, um problema muito mínimo para que um relacionamento se acabe. Sabendo que tem tantos outros aí de agressão física, de traição, isso é muito mínimo, gente. Entendeu como a responsabilidade faz parte da nossa vida? É, o que acontece também, né, falando não temos responsabilidade nesse assunto. O que existe também é que pessoas procuram os tarólogos, os cartomantes, para escutar aquilo que elas desejam escutar, mas não no que as cartas tendem a dizer. Entenderam? Elas vão para o tarólogo para escutar aquilo que elas querem escutar, mas não no que as cartas tendem a dizer. Coloque isso na cabeça, gente. Muitas vezes pessoas têm problemas na vida porque vivem numa eterna ilusão. Mas as pessoas esquecem que as cartas dizem a verdade. Elas dizem a verdade. Não adianta se esconder, elas dizem a verdade. Se ela não disse a verdade, então talvez o tarólogo não soube interpretar as cartas direito. Tá? Ou a consulente mentiu para o tarólogo. Mas as cartas dizem a verdade. Se você vive numa eterna ilusão, Nem procure um tarólogo. Só se você quiser mudar essa sua ilusão, né? Você tem a responsabilidade de mudar para melhor. Mudar para melhor é sair dessa ilusão, querer ter a responsabilidade de assumir a vida, assumir as consequências e assumir as suas escolhas. Aí sim. Mas a carta diz a verdade. Se você não tem ouvido para escutar a verdade, então não procure tarólogo, não procure cartomante, não procure psicólogos. Porque esses bons profissionais, eles vão te dizer a verdade. Então, se você não quer escutar a verdade, então fica aí na ilusão e sofrendo caladinha, tá? Mas se for procurar esses profissionais, até um psicólogo, você tem que ter a responsabilidade de falar a verdade para poder mudar a sua vida, tá? Porque para mudar a sua vida é preciso de responsabilidade. Se não sabe como mudar, pode procurar uma ajuda profissional, mas saiba que a responsabilidade da mudança é sua e não dele. Ele está ali para orientar. O cartomante, o tarólogo, o psicólogo, seja lá qual profissional for, ele está ali para orientar. Mas a responsabilidade é sua. Lembro que na minha adolescência eu fui a um consultório de psicologia para fazer um tratamento e conheci uma pessoa muito legal que estava já há 3 anos recebendo a consulta com a mesma psicóloga. A mesma psicóloga que eu fui. Nós nos tornamos amigos. Com o tempo, essa pessoa deixou de ir para psicóloga, né? Essa minha amiga deixou de ir para psicóloga, dizendo que a profissional não estava executando bem o seu trabalho. Ao passar dos anos, né, de longa amizade, ela me falou o motivo da procura da psicóloga. Então perguntei: você falou esse problema para a psicóloga? E ela respondeu que não tinha falado. Então eu falei: como é que você vai se ajudar se nem ao menos ela sabe o seu problema? Me diz, danada. Tu vai para psicóloga para querer resolver teu problema, mas para psicóloga resolver o seu problema, ela tem que saber da verdade, qual é o seu problema. Ela sabendo o seu problema, ela vai trabalhar em cima disso e vai tentar, junto com você, resolver o seu problema. Mas se você está na sala de psicologia e não diz a verdade para ela, como é que ela vai resolver o seu problema? Entendeu? Passou esses anos todos e ainda se queixando do trabalho da profissional, que a profissional não trabalha direito. Veja isso. Veja isso, gente. E isso aí, eu fico pensando assim, poxa, do jeito que ela falou com a psicóloga, pode ser que isso esteja acontecendo comigo também. E por que não? Por que não? Alguém pode ter me consultado, não ter tido a responsabilidade de agir para resolver o seu problema, e ainda assim está dizendo que o tarô não funciona, ou que eu trabalho mal. Acontece com o psicólogo, por que não pode acontecer comigo? E ainda por cima, pode estar até me chamando de capeta, né? Dizendo que eu sou o inimigo, eu sou o Lúcifer, e que eu sou algo do tipo. É assim que acontece no Brasil, gente. Quando você não assume a responsabilidade pelos seus atos, você joga a culpa em alguém. Muitos fazem isso. Você vê os políticos aí, políticos que botam dinheiro na cueca, políticos que roubam assim na cara, entendeu? Na cara do povo. E ele diz que não foi ele, ou ele joga a culpa em cima de alguém. E olha que se não tiver ninguém para botar a culpa, você vai dizer que o culpado foi o diabo, que foi o inimigo. Ou até coloca a culpa em Deus, dizendo que é a cruz que tem que carregar. Ah, é a cruz que eu tenho que carregar. Mas responsabilidade muitos não assumem. E quando se fala em verdades, já ouvi dizer muita gente, né? Já ouvi muita gente dizer que eu sou uma pessoa que eu gosto de escutar a verdade. Eu sou uma pessoa verdadeira, eu gosto de escutar a verdade. Mas a primeira verdade que escuta de uma amiga ou de um amigo, já deixa de falar com a pessoa. Ah, não gostei, porque você foi sincera demais. O que você está dizendo é equivocado. Não é isso que acontece, gente? Não é isso que acontece? As pessoas dizer que gostam de da verdade, são uma pessoa verdadeira, que gosta de escutar a verdade. Quando chega o melhor amigo e catuca a tua ferida, ele diz que foi sincero demais, ou às vezes nem diz, e começa a arranjar uma desculpa para não ter mais amizade com aquela pessoa. Porque a pessoa diz a verdade, às vezes a pessoa diz a verdade, gente, não com o intuito de machucar. Um amigo, um pai, né, uma mãe, Às vezes ela diz a verdade não com o intuito de machucar. Ela diz isso com o intuito de ajudar. Tá? Outras pessoas podem até estar observando o teu problema. Mas essas pessoas, como não têm muita intimidade com você, ela não vai dizer o que você tem que fazer. E pode ter até aquela questão de querer ajudar. Mas não ajuda corretamente do jeito que tem que ser feito. Muitas vezes a pessoa diz, a gente tem mais facilidade de decepcionar com a família, mais probabilidade de se decepcionar com um ente querido, com um amigo, do que com uma pessoa estranha. Claro! E a questão não é se decepcionar. A questão é que, às vezes, as pessoas que estão mais próximas da gente observam o problema da gente com tanto detalhes que chega lá e dá um feedback para a gente, tenta dar uma ajuda, dar um conselho. Coisas que um estranho não faz. Então, às vezes, quando a pessoa passa por um momento de verdade, que a pessoa chega lá e fala, olha, você tem que fazer assim porque você é desse jeitinho aqui, desse jeitinho você não faz. Aí você coloca lá no Facebook ou qualquer site de relacionamento, é mais fácil da gente se decepcionar com as pessoas mais próximas, às vezes até da família. Aí coloca lá, dando um de coitadinho. Mas, gente, uma pessoa só vai dar um feedback para você, né? Só vai falar a verdade para você com o intuito de ajudar se você tiver uma relação muito próxima com ela. Um estranho, você não vai ter isso. Entendeu? O que temos que colocar na mente, gente, da gente, é que independente de você procurar um psicólogo, um tarólogo, um cartomante, você tem que ter a responsabilidade com sua vida. Muitas vezes você procura esses profissionais porque você não tem mais chão, não tem mais lugar, não tem mais opções para você melhorar o seu problema. Muitas vezes você procura eles porque não sabe o que fazer mais. Então, por você não saber mais qual é o caminho que tomar, você vai procurar um psicólogo, um tarólogo, um cartomante. Até nisso, gente, quando você for procurarem, você tem que ter a responsabilidade de procurar uma pessoa séria, uma pessoa que trabalhe corretamente. Afinal, você está investindo seu tempo ou dinheiro com a consulta. Mas além de você ter a responsabilidade de procurá-los, você também tem que ter a responsabilidade de assumir as suas ações. Quando você vai para o psicólogo, ele espera que você fale a verdade. Você falando a verdade, ele poderá ajudar. Quando você vai para um tarólogo, as cartas, né, quando o tarólogo mostra as cartas para você, o universo, né, as cartas, o tarólogo, ele espera que você haja para resolver o seu problema. Então, tudo, gente, em tudo, não tem como fugir, em tudo envolve responsabilidade. Para você ser promovido, você tem que ter uma responsabilidade antes. Para você se casar, uma pessoa escolher você como esposa, ou uma mulher escolher você como marido, você tem que ter a responsabilidade. Entendeu onde eu quero chegar? Então, gente, independente disso, você tem que ter responsabilidade, tá? Se for para o tarólogo, fale a verdade, fale o seu problema, tá? E tente seguir o que as cartas querem dizer. Procure um profissional sério, um profissional que tenha conhecimento do seu assunto, porque você vai investir o tempo, vai investir dinheiro e você vai fazer uma ação para que o problema seja resolvido. E se houver só problemas, uma consulta do tarô, se você que fique o tarólogo ou um cartomante está vendo só problema na sua vida, exige uma solução. Você não tá lá só para escutar os problemas. Os problemas você já sabe. Você está lá para buscar a solução. E um tarólogo sério, se ele vê problema nas cartas, só vê problema, ele tem que deitar uma carta para você de soluções para você sair daquele problema. Até isso, o profissional, o tarólogo, tem que ter essa responsabilidade. O consulente, quando vem a mim, se eu ver que as cartas estão apresentando muito problema, opa, mesmo que não seja, né, o consulente pagou por um tipo de cartas, né, um tipo de jogo, mesmo se ele pagou por aquele jogo, eu tenho, na minha consciência, eu tenho a responsabilidade de montar um jogo de soluções para ele. Lógico, o dinheiro que ele está me pagando ali, está me ajudando a comprar livros, especializado de tarô para ler, tá? Ele tá ajudando o trocado, ou o dinheiro que ele me der naquele jogo de cartas, ele tá me ajudando a que eu estude mais, né, os oráculos para poder ajudar as pessoas e ajudar também a mim mesmo. Tarólogo, gente, aqui no Brasil, ou não sei em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil o tarólogo é regido pelo Ministério do Trabalho. Tem CBO e tudo, gente. Então, lógico, a gente estuda, o tarólogo estuda. Desculpa, o tarólogo estuda. Mas ele também tem que ter a responsabilidade consigo mesmo, né? Para um cliente vir, um consulente vir até ao meu estabelecimento, se consultar comigo, ele sabe que tem energia para pagar, tem ar-condicionado, todo o conforto para o consulente, tá? É oferecer todo o conforto para o consulente. Quando o consulente vem me pagar algo, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está investindo também nele, porque da próxima vez que ele vier, ele pode estar indo para um ambiente diferente do que foi da primeira vez. Até nisso a gente tem que ter responsabilidade. Então, gente, tarólogo, se o tarólogo for ver só problemas no jogo de cartas, é aconselhável que ele jogue um jogo para saber se tem alguma solução para o problema. Independente se o consulente pagou pelo outro jogo ou não. É uma responsabilidade que vem da gente, gente. E no mundo tudo é energia. O que eu jogo para fora retorna para mim. Então, se eu estou jogando como tarólogo, estou jogando só interesse, não, ele só vai receber esse jogo. Se as cartas só derem energias negativas, né, só problemas, eu não vou ler outro jogo, porque ele não me pagou por isso. Entendeu? Eu estou sendo muito. Desse jeito, estou sendo muito mercenário. Só estou trabalhando por dinheiro. Lógico, todo mundo trabalha por dinheiro. O pessoal faz faculdade, estuda, termina o ensino médio, faz um curso técnico. Lógico, para quê? Para ganhar dinheiro. A minha profissão também não é regida pelo Ministério do Trabalho. O tarólogo, ele é um profissional. Ele trabalha por dinheiro. Mas também não é só dinheiro. Quando você está sendo promovido no ambiente de trabalho, você não está sendo só promovido só por dinheiro. Muitas vezes você quer ser promovido e não consegue. Uma pessoa que não quer ser promovida, não pensa em promoção, ela rapidamente é promovida. Por quê? Por causa das responsabilidades. Entendeu? Então, gente, é o seguinte. O que devemos ter em mente é que responsabilidade deve fazer parte do seu dia a dia. Independente de você ler as cartas ou consultar um psicólogo. Lógico, tem coisas que não conseguimos fazer. Só isso. Só por isso de a gente não ter como saber como o que fazer, a gente procura uma ajuda especializada, né? Mas que se isso acontecer, de você achar, de você procurar uma ajuda especializada, no mínimo você tem que ter a responsabilidade de cumprir com a sua missão. No jogo de tarô, ele fala os problemas, mas também fala as soluções. E para você ter aquela solução do problema, você tem que cumprir a sua missão perante as cartas. Se o psicólogo, por exemplo, passar exercícios para a sua melhoria, faça. Se as cartas derem conselhos para você seguir, siga-os. Assuma a responsabilidade. Responsabilidade é ter um compromisso consigo mesmo, com a sua vida. Quando você assume isso dentro de você, o efeito positivo não vai ser só em você, mas vai refletir no seu mundo, nas outras pessoas que estão perto de você. É uma mudança que vem de dentro para fora. É como se fosse uma respiração, tá? Lógico, a gente inspira o que vem de fora, mas o que tem dentro a gente joga para fora. É isso, gente. A gente joga energia para fora também. E essa energia reflete. É como se o mundo fosse o espelho. E essa mudança, gente, se você tiver responsabilidade, essa mudança é possível. Às vezes a gente está no mundo que achando que o mundo é assim, o mundo é assim mesmo. Não, gente, muitas vezes a mudança depende mais de você do que do mundo. Se você for um tarólogo para curar suas feridas, deixe que as cartas cicatrizem, mas que você assuma a responsabilidade de assumir as suas tarefas previstas nas cartas. Isso vale para qualquer coisa, gente. Quando você vai para o psicólogo, quando você vai para a igreja, tá? Quando você vai para a igreja, assuma a responsabilidade de seguir os caminhos do Pai, mas também nas responsabilidades de cumprir com seus ensinamentos. Responsabilidade, gente, faz parte da vida. E somente se tem algo na vida quando você assume a sua responsabilidade. É isso, gente. Por hoje eu fico aqui. Mas lembre-se, Deus está acima de tudo. Fique em paz e até mais.